السورة أغازاليادو. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. يا أيها المدثر. Ó agasalhado. قم فأنذر. Levanta-te e admoesta os incrédulos. وربك فكبر. E a teu Senhor, magnifica-o. وثيابك فطهر. E a teus trajes, purifica-os. والرجز فاهجر. E ao abominável, abandona-o. ولا تمنن تستكثر. E não faças mercê esperando receber mais. ولربك فاصبر. E quanto à determinação de teu Senhor, pacienta. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Então, quando se tocar a corneta. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Esse dia será um difícil dia. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. Para os renegadores da fé, não será fácil. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. Deixa-me só com quem eu criei. وجعلت له مالا ممدودا. E para quem fiz riquezas extensas. وبنين شهودا. E filhos sempre presentes. ومهدت له تمهيدا. E para quem tudo aplainei plenamente. ثم يطمع ان ازيد. Em seguida ele aspira que eu lhe o acrescente. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. Em absoluto, não lhe o acrescentarei. Por certo, quanto a nossos sinais, ele foi obstinado. سأرهقه صعودا. Obrigá-lo-ei a penosa escalada. إنه فكر وقدر. Por certo, ele refletiu e decidiu. فقتل كيف قدر. E ele morra como decidiu. ثم قتل كيف قدر. Mais uma vez, que ele morra como decidiu. ثم نظر. Em seguida, ele olhou. ثم عبس وبسر. Depois carranqueou e ensombrou-se-lhe o semblante. ثم أدبر واستكبر. Depois voltou as costas e ensoberbeceu-se. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. Então disse: isso não é senão magia herdada dos antepassados. إن هذا إلا قول البشر. Isso não é senão o dito dos mortais. سأصليه سقر. Falo-ei queimar-se em Saqar. وما أدراك ما سقر. E o que te faz inteirar-te do que é Saqar? لا تبقي ولا تذر. Ele nada mantém e nada deixa. لواحة للبشر. Carbonizador da pele. عليها تسعة عشر. Sobre ele há 19 guardiães. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو